Bom, uma boa tarde a todos vocês. Eu acho que vocês que estão aqui já devem ter escutado ou lido em algum momento a expressão noite escura da alma. É uma expressão que foi imortalizada por São João da Cruz, mas não é só ele que fala em noite escura da alma, né? Vários outros pensadores, santos e místicos falaram sobre isso. E o que nós vamos fazer hoje é apresentar em linhas gerais, porque é um texto extenso e muito profundo, esse ensaio dele sobre a noite escura da alma. A título de preâmbulo, para situar a obra de São João da Cruz, não em termos de cenário literário ou histórico, mas dentro do contexto da cultura ocidental, é forçoso reconhecer que a concepção aristotélica de mundo ganhou a batalha. Ou seja, no começo da nossa civilização ocidental, houve uma pugna, houve uma tensão entre uma visão platônica, que privilegiava as ideias, e ideias no sentido platônico não são pensamentos, mas são formas ideais, são arquétipos, são matrizes eternas. Em contraposição a isso, se ergueu a visão aristotélica, que é a mãe do pensamento científico. E um dos melhores intérpretes dessa visão aristotélica foi o pensador francês, né? Já que se fala tanto na França nesses dias, a gente precisa também lembrar dele, né? René Descartes, quando estabeleceu o primado do pensamento sobre a existência. Eu penso, logo existo. O que é importante falar isso a título de prólogo? Porque a vitória da concepção aristotélica estabeleceu em nós, como cultura, como civilização, como psique, uma dualidade profundamente arraigada. Nós não conseguimos ver a vida a não ser em termos de dualidade. Eu e o outro, ou eu e os outros. O homem e o mundo, o indivíduo e a sociedade, o bem e o mal, a felicidade e o sofrimento. E esta dualidade não só nos convenceu de que esta dualidade é preliminarmente verdadeira, ela nunca foi questionada, não no seu âmbito oficial, ela foi questionada por alguns santos e místicos que foram confortavelmente colocados no arquivo morto da história. Se vocês forem ouvir aulas nos bancos da Faculdade de Filosofia, da Universidade Federal ou de qualquer universidade do Brasil, e vocês perguntarem por Giordano Bruno, a resposta é: ele é um filósofo menor. Ele que foi o pai da liberdade de pensamento na Europa, depois dele tudo foi diferente em termos de expressão de pensamento. É considerado hoje um filósofo menor. Ele que no século XVI já advogava a existência de mundos inumeráveis, numa era de uma visão de mundo teológica e científica altamente rígida, antropocêntrica, ele é considerado um filósofo menor. Mas nós não estamos falando sobre Giordano Bruno, ele é apenas um nome incidental nesta retrospectiva. O fato é que a visão aristotélica ganhou a partida, né? Espera-se que ela não tenha ganho o campeonato, mas isso ainda a gente não sabe. Mas a partida até aqui foi ganha por essa visão de mundo dualista. E uma das dualidades que mais inferniza as nossas vidas e, portanto, inferniza o mundo e gera o mundo que nós vemos é a dualidade felicidade e sofrimento. Nós buscamos a felicidade, mas misteriosamente o sofrimento nos acompanha como a roda da carreta acompanha os passos do boi, numa imagem budista. Provavelmente porque nós estamos buscando a felicidade em lugares errados. Isso é um dos aspectos da questão. A outra questão que raramente foi perguntada pela mente ocidental é que se o sofrimento nos acompanha há tanto tempo, há tantos séculos, será que ele é tão mal assim? Será que ele não quer nos dizer alguma coisa? Será que é possível aprender com o sofrimento? E é claro que existem muitos discursos românticos sobre aceitar o sofrimento e muitas vezes não passam de discursos românticos, porque o sofrimento prossegue e não existe uma genuína aceitação e uma consequente transformação. Quando existe aceitação, existe transformação. Uma das contribuições mais notáveis de São João da Cruz é mostrar que, em primeiro lugar, o sofrimento não é uma coisa má. Não existe num universo que é uma expressão, uma manifestação do amor de Deus, maldade inerente. A única fonte de mal é a mente humana, presa como ela é à ignorância, a hábitos mentais que se perpetuam porque eles nunca foram questionados. E não adianta questionar esses hábitos mentais apenas com o intelecto, é preciso reverência nesse processo de questionamento, de autoconhecimento. Sem reverência não se vai a lugar nenhum nessa estrada. E não existe nenhuma reverência na mente aristotélica. A mente aristotélica desacralizou a Terra. Ela criou a noção de que os seres humanos existem para competir uns com os outros. Ela criou a noção de que a natureza é nossa serva. A mente aristotélica acha que o universo existe apenas para ela. A mensagem de São João da Cruz é um dos mísseis mais potentes e carinhosos contra esta mente. Porque ela mostra que o sofrimento, em qualquer grau que lhe ocorra, é um momento de uma pequena iluminação. Porque quando nós atravessamos essa noite escura em algum grau, para nós ela parece noite, mas ela só é noite para nós porque a inteligência divina resolveu iluminar as nossas fraquezas, os nossos preconceitos, os nossos apegos. E quando essas coisas se tornam iluminadas, quando essas coisas adquirem vida própria e tomam o campo da nossa consciência, não se vê mais. Tudo fica escuro. É uma visão radical. Como todo místico, São João da Cruz é um radical, porque ele desce às raízes. Ele não está contente com a estimulação superficial e irresponsável do discurso, como muitos autores estão. São João da Cruz foi uma pessoa que fez esse voo da alma, as profundezas de si mesma, descobriu a Deus e retornou dessas profundezas transformado. O nome do texto, o título é Noite Escura. Subtítulo: Purificação Passiva do Sentido e do Espírito. Nós nos permitimos um processo de progressiva acumulação de impurezas, ou, para usar uma palavra bastante moderna, de lixo dentro da nossa consciência. E é uma falácia achar que esse lixo foi depositado por outros dentro de nós. Nós permitimos esse depósito. Nós somos responsáveis. Transferir a responsabilidade para alguém é uma quimera, é um auto-engano. E, portanto, é necessário um processo de purificação. É uma purificação passiva, porque não há nada que nós possamos fazer a não ser atravessar essa noite. Qualquer tentativa de modificar a circunstância ou de nos afirmarmos no meio dessa noite espessa e densa é uma ilusão, porque ela vem a nós como uma bênção. Ela vem a nós para o nosso crescimento. Nós achamos que só podemos crescer quando as coisas são floridas, verdes, quando existe um dia de sol. Mas não é assim. Não se negocia com a existência nesses termos. E cada um de nós sabe que passou e passará por momentos dessa natureza. Alguns de uma forma mais intensa, outros de uma forma menos intensa. Mas o que importa é compreender esse processo. Talvez nada na vida importe mais do que este processo de autocompreensão. Talvez seja isso que os grandes mestres, instrutores, santos tentaram fazer: comunicar algo da sua descoberta deste processo, que é chamado de caminho estreito, que é chamado de senda, que é chamado de jornada. As metáforas são várias, o significado é o mesmo. Purificação passiva do sentido e do espírito. Existem dois níveis dessa purificação: a purificação dos nossos sentidos ou da nossa mente sensível, e a purificação da nossa mente mais profunda. Pasmem, a mente mais profunda também precisa ser purificada. Porque depois que os hábitos mais grosseiros foram abandonados, persistem hábitos que são sutilmente grosseiros, como desejar ver resultados do nosso progresso, por exemplo. Como se comparar a outros e achar que se está progredindo mais rapidamente do que outros, entre tantas outras variáveis. No prólogo do livro ele diz o seguinte: Declaração das Canções acerca do modo que a alma tem. Esse livro é de edição portuguesa, então vocês vão ter que perdoar a eventuais sobrepassos de um leitor acostumado com o português brasileiro. Declaração das Canções acerca do modo que a alma tem no caminho espiritual para chegar à perfeita união de amor com Deus, tanto quanto pode nesta vida. Dizem-se também as propriedades que em si tem aquele que chegou à dita perfeição, segundo se contém nas mesmas canções. todo texto é um comentário a um poema, A Noite Escura. O que que é a purificação do sentido, ou a noite do sentido? São João da Cruz afirma o seguinte: a purificação ativa deixou ainda na alma certos defeitos. Se ela é chamada a uma maior perfeição, Deus fala-á passar pela purificação passiva do sentido e do espírito. O que que é a purificação ativa? O exercício, dentro do possível, de preceitos éticos, morais, que estão plasmados nas grandes escrituras do mundo. No budismo, o nobre óptuplo caminho começa com Shila, que é a harmonia na conduta, nas ações. No cristianismo, nós temos os 10 mandamentos. Nós temos também os mandamentos que Jesus ensinou, baseados no amor. Nós temos o Sermão da Montanha. Nós temos os preceitos de Confúcio, tantos outros. E são preceitos bons, nobres e úteis. Mas eles em si não são suficientes. Por quê? Porque existem camadas muito profundas que foram afetadas por esse processo que foi chamado no início de dualismo. Na tradição hindu, por exemplo, a maior e mais profunda de todas as impurezas é a ignorância. E pode-se praticar todos os preceitos, mas não vai se livrar da ignorância enquanto nós não percebermos a irrealidade que ela cria na nossa própria consciência. Uma das expressões da ignorância é o egoísmo. Achar que todo mundo se justifica pela nossa própria existência, para mim. Ou que eu mereço isso, ou eu mereço aquilo, enfim. Então, vejam a afirmação dele: a purificação ativa deixou ainda na alma certos defeitos. Se, e vejam o poder, o peso desta pequena palavra, se ela é chamada a uma maior perfeição, Deus fala a passar pela purificação passiva do sentido e do espírito. Nem todos talvez sejam chamados a esse processo, que é o processo mais rigoroso, mais difícil. E ele é o mais rigoroso e o mais difícil porque ele envolve uma das questões mais evitadas ao longo da história humana, que é a autoconfrontação. A coragem e a têmpera moral de olhar para si mesmo como se é. Sem justificativa, sem culpa, que é uma invenção do cristianismo pervertido, mas com objetividade e também com fé. É preciso também esclarecer um pouco da linguagem de São João da Cruz aqui. Ele fala das imperfeições dos principiantes e ele estabelece, com toda a genuína tradição espiritual interna, 3 estágios. Os principiantes, os proficientes e os perfeitos. Vocês diriam: bom, isso parece algum tipo de agrupamento esotérico, fechado. Só que São João da Cruz não está falando de nenhuma sociedade secreta. Ele vai falar dos níveis secretos dessa experiência, mas ele vai definir o que é secreto. E aqueles de vocês que puderem, segurem o queixo para que a boca não, para que o queixo não caia, porque ele é uma das definições mais belas do que da natureza secreta da experiência espiritual. Então existem esses três níveis: os principiantes, os proficientes, aqueles que já aprenderam alguma coisa, mas não tudo, e os perfeitos. Lembra São Paulo nas suas epístolas: nós falamos de sabedoria entre os perfeitos. Da sabedoria de Deus, dos mistérios de Deus. E me vem à mente esse grande místico e santo persa, Sufi Jalaluddin Rumi, quando ele disse que o amor é o astrolábio dos mistérios de Deus. O amor é o astrolábio dos mistérios de Deus. Astrolábio é um instrumento utilizado antigamente para localizar corpos celestes, não é? E também vem à mente a parte final da Divina Comédia, quando é dito que Virgílio percebeu o amor que move o sol e as estrelas. A ordem aristotélica acredita que tudo é mensurável nesse universo, que a energia é mensurável, que o tempo é mensurável, mas ela ainda não chegou nem perto de sondar esse mistério mais profundo que une todas as coisas. A descrição esquemática de São João da Cruz para a noite escura ou purificação passiva do sentido. Ela é necessária aos principiantes pelas imperfeições que têm. É claro que todos aqueles que se consideram perfeitos não precisam ler isso, né? É necessária aos principiantes pelas imperfeições que têm. Imperfeições em geral e em particular. Quais são as imperfeições em particular? Abre aspas. Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça. Essas imperfeições, elas existem não apenas nos seus modos mais crus e grosseiros, elas existem em graus mais sutis também dentro da nossa mente. E o texto trata disso. A noite escura, ou esse processo de purificação, ela causa treva, ela causa escuridão. Aonde? No sentido, na percepção sensória, na mente sensória. E ao assim fazer, ela o purifica e o acomoda ao espírito. Em A Voz do Silêncio, o último livro escrito pela senhora Helena Blavatsky, é dito ao aspirante a esse caminho que não deixes que os sentidos façam o playground da tua mente. Não deixe que os sentidos façam um playground da sua mente. Não existe nada de errado com a percepção sensorial, mas se toda a nossa vida estiver organizada para atender aos reclames sensoriais, vai ser 24 horas por dia de frente do plim-plim, né? A verdadeira globalização. Essa treva, no sentido, ela, além de purificá-lo e acomodá-lo ao espírito, ela é algo comum e de muitos. Ela não é algo só para os eleitos. momentos de sofrimento, e o sofrimento é escuridão ou não é, é uma experiência comum. Ela é também coisa que pertence aos principiantes, aqueles que procuram aprender mais acerca de si mesmos, acerca da vida. E agora a coisa começa a ficar mais difícil, porque ele diz que esta purificação, ela causa treva, e ela é coisa amarga e terrível para o sentido. Bom, essa noite também causa treva no espírito. Nós vamos ver mais tarde o que significa isso. Essa noite escura tem três sinais característicos, segundo São João da Cruz. Falta de gosto nas coisas de Deus e do mundo. Ela também faz trazer a memória em Deus. Nós lembramos de Deus com solicitude e com cuidado, apesar desta noite. E estranhamente, esta noite escura ela cria uma condição de não poder meditar nem discorrer. Não poder meditar nem discorrer. É como se as faculdades da alma estivessem progressivamente entrando num estado de aparente suspensão. São João da Cruz diz a seguir: como a alma há de se ver nesse estado? Primeiro, deixar a meditação e o discurso. Deixar a meditação e o discurso. Deixar-se ficar em sossego e quietude, e livre de notícias e pensamentos. Porque nesses momentos, buscar pensamentos, buscar notícias, buscar discursos, é uma fuga desse processo. Ter também advertência amorosa em Deus, sem cuidado de o sentir, ou seja, sem buscar senti-lo, sentir esta presença em nós. Mas lembrando que além, pois não, das nuvens, dessa nuvem espessa, existe esta presença, esta realidade. Bom, depois que esse processo se completa, São João da Cruz diz que ele causa inumeráveis proveitos. Primeiro, deleite de paz. Uma paz imperturbável. O sossego temporário não é paz. A calmaria aparente não é paz. Paz é aquilo que nada pode perturbar. E esta paz é possível, esta paz existe dentro de cada um de nós. Geral, memória geral e solicitude em Deus. Uma lembrança de que este universo não é um universo acontecido pelo acaso, mas que é uma expressão de uma inteligência divina em cada parte dele, em cada fração dele, na mais diminuta como na mais vasta. Limpidez e pureza de alma. Existe clareza, né? Não existe dentro da alma um elemento que vai distorcer, que vai fazer com que a percepção se torne novamente errônea, parcial, fragmentária. Exercício das virtudes e o granjear os 12 frutos do Espírito Santo, né, que foram enumerados por São Paulo, né, a longanimidade, a paciência, né, a caridade, a ajuda mútua, tantos outros. E por fim, esse processo livra a alma do mundo, da carne e do mal, que ele chama aqui de demônio, que é a maneira como a nossa mente se comporta, né, num estado de ilusão ou de dualidade. Essa é a purificação passiva do sentido. Agora vejam o que ele diz sobre a purificação passiva do espírito, que é um processo mais profundo. E aqui eu só vou referir, né, que nós precisaríamos de coletes salva-vidas para nadar nessas águas. A noite escura, purificação passiva do espírito. Ele começa da seguinte forma: é coisa horrenda e espantosa para o espírito. É coisa de muito poucos, proficientes e aproveitados. É coisa que raro se manifesta por completo. Nós vamos ver alguns exemplos disso. É que a noite aqui realmente ela é densa. Ela não se segue logo à noite escura do sentido. Ela não é automática, né? Não é termina um processo e começa o outro, né? Ela é necessária aos proficientes, àqueles que estão no segundo estágio, para tirar os defeitos habituais e atuais, purificar completamente o sentido, acomodar o espírito à união de amor com Deus. O que que essa noite representa para a alma? Ela representa noite, pena, tormento. Quais são os proveitos dessa noite para a alma? Ela ilumina. A noite ilumina, nós vamos ver isso depois. Ela produz amor veemente. Não é um amor morno. E se vocês olharem para a vida dos grandes santos e líderes e reformadores, o amor deles ao mundo era veemente. E eles passaram por poucas e boas, né? Ninguém sabe pelo que eles passaram internamente. Mas eles emergiram desse processo com aquilo que São João da Cruz chama de amor veemente. E produz também outros saborosos efeitos que ele não descreve, né? Efeitos da contemplação. Ela liberta a alma da obra das potências, as potências da alma, as faculdades da alma, que criam tanto confusão na nossa mente. As sutis operações e maquinações do intelecto, comparações, analogias, recordações, antecipações, expectativas. E liberta a alma dos apetites. É óbvio que sensórios, né, criados pela mente. Ela dá segurança à alma, essa noite escura do espírito, ela dá segurança à alma porque nela a alma vai às escuras. Ela vai às escuras, ela vai mesmo não enxergando. Esta noite de contemplação e escura, essa noite e contemplação escura é secreta, e nós já vamos ver o que ele entende por secreto. Esta contemplação escura é uma escada para Deus. Nela, a alma vai disfarçada com a tríplice veste das virtudes teologais. A veste da alma é chamada de fé, esperança e caridade. Esta noite é para a alma, no final desse processo, uma ditosa ventura, um esconderijo admirável e paz e quietude. Na explicação desse quadro esquemático, São João da Cruz diz o seguinte: acomodado o sentido ao espírito pela purificação passiva do sentido, a alma que Deus quer levar adiante entra no caminho e na via do espírito, que é dos proficientes, ou da contemplação infusa, ou via iluminativa. Vários místicos falam nesses três estágios de aprendiz, proficiente e perfeito da seguinte forma: via purgativa, que é o processo de purificação; via iluminativa, que é o processo de esclarecimento através da noite interna; e via unitiva, que é a experiência de união. Eu acho que eu já falei demais, então está na hora de deixar o São João da Cruz falar, né? Eu vou ler então o poema e depois eu vou mencionar mais algumas passagens. O título do poema é Canções da Alma. Em uma noite escura, com ânsias em amores inflamada, ó ditosa ventura, saí sem ser notada, estando já minha casa sossegada. Às escuras, segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa ventura, em trevas e em selada, estando já minha casa sossegada. Nessa noite ditosa, em segredo, porque ninguém me via, nem via eu qualquer coisa, sem outra luz nem guia, exceto a que no coração ardia. Mas esta me guiava, mais certeira que a luz do meio-dia, aonde me esperava, quem eu para mim sabia, em parte onde ninguém morar parecia. Ó noite que guiaste, ó noite amável, mais do que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, a amada no amado transformada. Em meu peito florido, que só para ele inteiro se guardava, ficou adormecido, e eu o acariciava, e o abanar dos cedros refrescava. Da ameia a brisa amena, quando eu seus cabelos afagava, com sua mão serena, no colo me tocava, e os sentidos suspensos me deixava. Fiquei-me e esqueci-me, o rosto reclinado sobre o amado, cessou tudo e rendi-me, deixando meu cuidado. Em meio aos lírios, olvidado. Eu gostaria de mencionar agora algumas passagens. Por que é que São João da Cruz chama esse processo de noite? Se na verdade ele é um processo gradual de esclarecimento da alma. E mais uma vez, nós precisamos deixar de lado essa mente dualista, né, e tentar compreender que na natureza os opostos não são separados. Eles não são compartimentos separados em luta mútua. Eles são complementares. E sendo complementares, eles se ajudam mutuamente. Eles só existem em função um do outro. São João da Cruz diz sobre luz e trevas, trevas e luz. As trevas e os males que a alma sente quando esta divina luz investe sobre ela, não são trevas nem males da luz, mas da mesma alma. E a luz as ilumina, os ilumina para que os vejam. Então, esta luz que... Quando a natureza superior, a natureza divina, não é, em nós, focasse a sua luz sobre os nossos defeitos, eles vêm à superfície, eles aparecem e nós os vemos. Então, vejam como isso nos faz pensar. Os grandes psicólogos desse século nos alertaram para o fato de que existe um oceano inconsciente dentro da consciência. E que apenas uma parte da nossa consciência vive no consciente. Existe muita coisa que existe numa outra dimensão, que nós raramente percebemos ou raramente vemos. Provavelmente alguma dessas coisas se manifesta em sonhos ou em outros processos. E, portanto, nós, aquilo que é luz para nós, ou consciência para nós, é aquilo que nós projetamos com a nossa mente. Aquilo que nós queremos, os objetivos que nós traçamos, que podem ser nobres e úteis. Mas nós geralmente ignoramos toda essa dimensão mais profunda de motivações, de experiências e de coisas que foram suprimidas ao longo do tempo. Não apenas ao longo de uma existência, mas ao longo de várias existências. Então, estas trevas, ou esse estado de treva, esta noite interna, né, que eventualmente se apresenta a nós, essas trevas não são trevas nem males da luz, mas sim da própria alma, as quais a luz ilumina para que a alma as veja. Então é um processo de esclarecimento. Vejam as implicações disso. Todo e qualquer sofrimento tem em si um caráter eminentemente terapêutico, se nós soubermos vivê-lo. Inclusive um sofrimento físico. Um dos nossos ex-presidentes, o senhor Gina Rajadasa, escreveu um artigo sobre as bênçãos da má saúde. Porque ele era um homem doente, ele tinha diabetes, tinha uma série de problemas de saúde, e nunca deixou de trabalhar por isso, ao contrário, tinha muita vida. Então, esta noite vai progressivamente esvaziando a alma. Esvaziando é uma palavra imprecisa. Ela vai diminuindo a intensidade do vínculo da alma com esses apetites sensoriais que a fazem permanecer no mundo da falsa luz. Porque é o mundo da sua própria criação. A felicidade que nós buscamos, enquanto nós a estivermos buscando fora de nós, ela vai ser uma felicidade aparente, porque ela pode nos ser retirada a qualquer momento. E depositar todas as nossas fichas numa felicidade aparente não parece ser muito sensato. Mas é o que nós fazemos. E existe essa gradual diminuição, dessa atividade sensória, de modo que a alma realmente se encontre nesse estado de noite, para que esse processo de purificação possa acontecer. Ele tem vários níveis, ele tem inclusive o nível onde às vezes até a fé é perdida. E alguns santos descrevem essa experiência. Mas eles emergem eventualmente desse processo. Porque é claro que a fé que pode ser perdida não é a verdadeira fé. A fé que pode ser perdida é aquela que está enraizada nas camadas mais superficiais da mente. Ele diz mais aqui, ele fala desse processo como um processo de renovação. Deus a faz desfalecer para tudo aquilo que não é Deus. A alma experimenta um desfalecimento para tudo aquilo que não é Deus. Para a ir vestindo de novo, despida e espolhada já da sua primitiva pele. E agora vem a passagem que eu gostaria de salientar. E assim, de tal forma e espolhada já da sua primitiva pele, e assim, tal como a águia, renova-se-lhe a juventude, ficando vestida do homem novo, criado, como diz o apóstolo Paulo, segundo Deus. E cada um de nós há a possibilidade dessa transformação, do ser novo. Mas para que o novo nasça, algo deve morrer, algo deve cessar de existir. Quando ele fala no início do poema, em uma noite escura, com ânsias em amores inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, estando já minha casa sossegada. Quando ele explica essa expressão, sair sem ser notada, de tal forma que todas as potências, paixões, afeições e apetites que vivem na alma, sensitiva e espiritualmente, porque há formas de orgulho espiritual, soberba espiritual, gula espiritual, As pessoas, por exemplo, que estão sempre buscando poderes psíquicos, são gulosos por excelência. Aliás, o senhor Krishnamurti deu um recado muito direto para esse tipo de interesse no psiquismo desenfreado, né? Perguntaram para ele: o que, que o senhor acha dos siddhis, os poderes que o yogi conquista após longo tempo de prática de yoga, de meditação? Ele disse: eles são como velas acesas à luz do sol. A gente tem a luz do sol, né, que ilumina todo o sistema solar. Acender uma vela é desnecessário. Então, ela saiu sem ser notada, ou seja, são essas atividades da mente que impedem que a alma saia para essa noite, ou seja, que ela ingresse nesse período, nesse estágio de purificação. Olha o que ele diz com exclamação, né, apaixonadamente: ó, quão ditosa aventura é poder a alma libertar-se da casa da sua sensualidade. É claro que nós, aristotelicamente, sempre interpretamos sensualidade como sendo algo associado à capa da revista Playboy, ou ao carnaval, né, ou ao corpo feminino. Mas se vocês pensarem um pouco, né, a nossa mente é dominada pela sensualidade, né? As impressões sensoriais condicionam, né, modificam a nossa atividade mental, o nosso ânimo, estado de espírito. Quão ditosa aventura é poder a alma libertar-se da casa da sua sensualidade, que é uma prisão. A mente aprisionada pelos estímulos sensórios, ela não reflete, ela não pensa, ela vive enclausurada em si mesma, ela não experimenta a vida, né? E o ensimesmamento, o autoaprisionamento é uma fonte enorme de angústias, né, que são auto-infligidas. Agora, ele diz como um verdadeiro místico, né? Ele fala que ditosa é a aventura, é poder a alma libertar-se desta casa, da casa da sua sensualidade. Aí ele diz: a meu ver, não o pode entender senão a alma que o saboreou. É preciso ter algum sabor dessa experiência, né? E que eu acho que em alguns momentos nós temos, né, quando a mente não está perseguindo os seus próprios objetivos, né, pessoais, egocêntricos, provavelmente em algum tipo de experiência estética, né, quando a mente está mais desarmada, ouvindo uma música bela ou quieta, ela pode talvez ter algum tipo de lembrete disso. E ele confirma aquilo que gerações antes dele falaram, que a verdadeira liberdade está no espírito. Não é à toa que em grego espírito é pneuma, alento, vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde vai. É uma das expressões mais belas que define a liberdade, né? O vento da liberdade, né? E ele diz: e essa alma conhecerá a vida do espírito, conhecerá como a vida do espírito é verdadeira liberdade e riqueza, que traz consigo bens inestimáveis. Os verdadeiros bens que ninguém pode roubar, os tesouros que se acumulam no céu, né, estão dentro de nós, estão nessa dimensão que está além das maquinações pessoais. Que escada secreta é essa que ele menciona? As escuras segura pela secreta escada disfarçada. Uma escada muito secreta, que ninguém da casa conhecia, e que é a fé viva. Não é só fé. Olha como ele qualifica isso. É a fé viva. É a fé que não morre, que permanece conosco. E que, portanto, não é apenas emocional, né? Porque as emoções vêm e vão. Ela tem um elemento mais profundo. Bom, nós estamos chegando ao fim do tempo. Aí ele fala de um outro par de opostos, que não são contrários, mas são pares de opostos, né? Que é escuridão e insegurança. Né? Escuridão e insegurança. A escuridão dá medo, né? E ele diz aqui: a escuridão que a alma aqui menciona é, já dissemos, a dos apetites e potências sensitivas, interiores e espirituais, porque todas elas se escurecem de sua luz natural nesta noite, para que, purificadas quanto a essa luz, possam ser ilustradas quanto ao sobrenatural. Então, olha a descrição que ele dá. Porque os apetites sensitivos e espirituais estão adormecidos e amortecidos, sem poderem gostar de coisa alguma, divina ou humana. Ele está falando do lado espiritual da depressão, por exemplo. Os aspectos, os afetos da alma, oprimidos e apertados, sem se poderem mover nem achar arrimo em nada. A imaginação atada, sem poder fazer qualquer discurso de bem. A memória acabada. O entendimento entenebrecido, sem poder entender coisa alguma, e daqui também a vontade seca e apertada, e todas as potências vazias e inúteis. E, por cima de tudo isto, como se não bastasse, né? Por cima de tudo isto, uma espessa e pesada nuvem sobre a alma, que a traz angustiada e como que aliada de Deus. Aí ele conclui dizendo: desta maneira, às escuras, diz a alma que ia segura. Cada um de nós tem que dimensionar o quão forte se é para caminhar no meio desta noite escura, né? Mas a beleza é indescritível. Aí ele diz por que ela vai segura. Quanto mais a alma vai às escuras e vazia de suas operações naturais, ou seja, da sua mente sensível, da sua mente pessoal, né, condicionada, quanto mais a alma vai às escuras e vazia de suas operações naturais, tanto mais segura ela vai. Não há segurança no domínio da mente pessoal. A mente que é presa do eu gosto, eu não gosto, eu não quero, eu aceito, eu não aceito, é a mente que é adubo constante para a insegurança, para si e para os outros. Ele aqui fala da descoberta do desconhecido e como essa é uma jornada em direção ao desconhecido, né? Tudo, o mundo celebrizou e endeusou, entronizou no altar da divindade contemporânea a informação. E a informação, a crença na informação ilimitada, é a crença de que tudo pode ser conhecido. E, portanto, se chutou o desconhecido para escanteio. Mente aristotélica. É o orgulho e a arrogância de que tudo pode ser conhecido por uma mente finita. Assim como o caminhante que, para ir a novas terras não conhecidas, toma novos caminhos, não sabidos nem experimentados, caminha não guiado pelo que antes sabia, mas em dúvidas e pelo que lhe dizem. E é claro que este tal não poderia ir a terras novas, nem saber mais do que antes sabia, se não fora por caminhos novos, nunca sabidos, deixando os que já sabia. É preciso ousar, né? É preciso ousar. Eu vou ter que terminar, porque senão eu vou me apaixonar por São João da Cruz, isso não é bom, né? Para terminar, por que que essa vereda é secreta? Por que que essa jornada é secreta? E se fala do secreto, né? Que o caminho é secreto. O Paul Brunton até escreveu um livro chamado O Caminho Secreto, né? Existe a obra máxima da nossa fundadora, a senhora Helena Blavatsky, que é a Doutrina Secreta. E essa palavra é tantas vezes associada, né? Por que que é secreto? Porque só uns poucos sabem. E, portanto, formam uma pequena elite dos que sabem. Isso é uma interpretação, no mínimo, limitada. E ele diz por que que é secreto. E com isso eu encerro. A sabedoria desta contemplação é linguagem de Deus à alma, de puro espírito a espírito puro. Tudo que é menos que espírito, como são os sentidos, não a percebem, e assim lhes é secreta, e não a sabem, nem podem dizer, nem têm vontade disso, pois não a veem. A pura contemplação é indizível, e por isso se chama secreta. Os que a experimentam só sabem dizer que a alma está satisfeita, quieta e contente.